Deixa a Nica com os moleque, compra doce e faz a festa. E as dona banda que desanda quando vê as onça, de olho gordo nos malote, nos carrão da hora. Sei que cê é sonho pra você, mas vou falar o quê? Só de sandália e de camelo nas ruas pra ver. O que sustenta toda a fama simplesmente é grana. Quebra do sol, sobra o fracasso, sujeira e lama. Dinheiro pra nós, sucesso pra nós. Nos corro, nos clóis, cobiça que desperta algoz. Você quer mais, e quanto mais melhor. Mais grana, mais fama, mais dona na cama. Pra ter sucesso, ser bem sucedido é o trombo que for. O dinheiro municia o meu tambor. Bem-vindos ao Brasil, e é o seguinte: onde explode caixa eletrônico com dinamite. Na vida cê vale o que tem, e quanto que cê vale? Qual é sua casa, qual seu carro, qual o seu destaque? Na busca interminável atrás da boa, eu continuo nessa vida louca. É o que me faz amar o verdinho, sente o cheiro de alecrim. Sossega a ambição do louco, é isso aí. Aí granada traz um fogo e faz a bomba. E aí mascote é terror e quadrilha lombra. Gira o dinheiro, que gira, gira o mundo. Que gira o tambor e a ambição dos vagabundo. Onde é que tá os malote que eu vou buscar? As joias da mansão que eu vou buscar. Gira o dinheiro, que gira, gira o mundo. Que gira o tambor e a ambição dos vagabundo. Onde é que tá os malote que eu vou buscar? As joias da mansão que eu vou buscar.